Previously on X-Men. Checklist, seu podcast semanal com as nossas recomendações. Eu sou o Thiago Souza e aqui comigo, Fernando Neto. Ó, nós aí de novo. E também do outro lado do mundo, Renan Carlos. E aí, pessoal, bora lá. Bora lá, vamos colocar as garras pra fora que já vai começar o programa. Bom, amigos, vamos lá. Estamos aqui para bater um papo de quase que previsão do futuro, hein? O que é uma previsão do passado seria, então, né? Uma previsão do passado seria mais ou menos você tentar imaginar... É. Bom, não sei, cara, não sei, não sei. Você não conseguiu puxar, né? Beleza. É. Não consegui, melhor, cara, pegar... Melhor parar. É, melhor, melhor, melhor. Mas aí que tá... Como é que tá pra vocês aí a previsão do próximo ano? Chegando perto aí do final do ano, como é que vocês acham que vai ser 2017 pra vocês? Olha, zona tristeza 2017. Mesma coisa. 2017, o ano da tristeza? Interrogação. Não vai mudar muito. Ah, cara, não sei, ultimamente tá meio zoadinho, pá, a crise tá catando todo mundo. É, isso é verdade, isso é verdade. Pelo menos aqui no Brasil não tá muito pode legal, não, mas tomara que melhore. E aí, Fernando, vai comprar uma boia ano que vem, um pé de pato novo, como é que vai ser? Não, cara, eu nado bem, pô, não preciso desses acessórios doidos aí, não. Eu duvido que você nade bem, mas beleza, né? Você já viu baleia nadar mal, pô? Pode crer, cara, pode crer. Tornado Claw. O que não tá indo nada bem são os filmes do Wolverine solo no cinema, hein? É, cara. É, triste. Triste pro nosso amigo de garrinha. É, sim, cara. Carcaju tá sofrendo. Complicado pra um personagem tão importante. Cara, eu sempre achei tão escroto falar Carcaju, bicho. Nossa, mano. Por que, cara? Mania de ficar traduzindo, cara. Nada a ver. Mas, cara, ele é um Carcaju. É. Ah, então eu vou colocar o nome do outro de Aposta da Morte, então, Deadpool. Caralho, nada a ver, mano, não. É, não, calma aí, é Piscina da Morte. É, nossa, piorou. Piscina da Morte, cara. Exatamente. Cara, eu não sei vocês, mas eu, quando tiver aqui, ó, outro filho, eu vou colocar o nome dele de Verine. Ai, meu Deus. É. Porque aí, quando ele for avô, os netos dele vão chamar ele de Wolverine. Meu Deus. Então, né? Vamos mudar o assunto. vamos parar com a praça é nossa. Vamos parar com a praça. Deu uma vontade de morrer. Tornado Claw. Mas agora, falando sério, galera. Dia 3 do 3 de 2017, ano que vem, podem ir fazendo as apostas aí, porque a gente vai ter o terceiro filme solo do Wolverine, hein? Vocês estão apostando o quê? Vai ser um filmaço? Vai ser excelente? Cara, se for na pegada do Deadpool, vai ser bom. Entendeu? O Wolverine Imortal até foi legalzinho. O primeiro eu nem vi. Só pelo trailer, achei mó lixo. Mas eu acho que vai ser bom. Caraca, que curioso. Curioso. Eu tive a experiência contrária. E você, Fernando? É, eu também, cara. O primeiro eu assisti um pouco assim, meio que vomitando. O segundo eu tive que ser acordado várias vezes com massagem de cardíaco e tal. Que exagero, né, mano? Tem uma indigestão, né, na pipoca. Então, caras, eu assisti o primeiro, assisti em casa, né? Aquela parada assim, né? E o segundo eu nem assisti, cara. Eu achei o primeiro tão fraco que o segundo eu nem vi. Mas eu queria só complementar um tema aqui. Eu não achei o filme do Deadpool tudo isso não, hein, Renan? Cara, eu achei legal. Pelo menos é o que o personagem traz, tá ligado? Pelo menos do pouco que eu li há milhões de anos atrás, naquelas revistinhas da Abril formatinho, tá ligado? Tô ligado. Eu acho que era Marvel 98. Sim. Marvel 98. Era tipo um compilado que a Abril fazia. entendeu? Eu curti as histórias, mas foi bem pouco que eu li. É. Eu também nunca tinha lido, mas... Eu achei maneiro. Mas também. Aí que tá, Fernando, você achou maneiro ou você achou muito bom um filme de super-herói a ser seguido como exemplo? Bom, eu acho que é um filme de super-herói a ser seguido, pelo menos, pro estúdio da Fox, né? Isso é definitivo, assim, não precisa nem questionar muito, porque a Fox não tem produzido coisas muito boas até então. Mas, assim, eu gostei bastante, eu me diverti tanto quanto lendo uma HQ do Deadpool, assim, sabe? Eu não, também não sou um grande conhecedor dele, né? Eu fui conhecer mais ou menos a história do Deadpool desde 2013, mas eu me diverti bastante, igual as HQs que eu li, assim, me diverti. Sei lá, caras, eu gostei muito do filme até o segundo ato, assim, mas eu achei o final muito fraco. Achei que o final destoa demais da proposta do começo do filme. Mas é claro que ele tem muita coisa aí que o Wolverine 3 tem que pegar como exemplo. Concordo com vocês. Tornado Claw! E eu acho que a primeira coisa que ele pegou, o Wolverine 3, vai usar de exemplo do Deadpool, e que isso já me anima bastante, é a censura 18 anos. Acho que é 16, cara. Não, é 18... Não, cara, é 18. É 18? É 18 lá fora e aqui deve chegar como 16. Caralho, bro. Aqui é infantil, amigo, o bagulho é louco. 18. Tinha que ser 18 e ter um aviso. Você tem que assinar um contrato de não pudor, tá ligado? Pra poder ter vísceras pra todo lado. Uma das poucas coisas que eu acho que é muito bem feito aí no Deadpool é justamente isso. A vantagem de poder mostrar a violência, né? Você mostrar a violência de maneira explícita. Eu tava vendo uma matéria, hoje ainda, cara, e vocês sabem quantas pessoas o Wolverine já matou somando todos os filmes, cara? Não, cara. Duas. É, mais de 100, cara. Ah, cara, mas... Só que a gente não sente isso justamente porque a gente não vê, né? Acho que é a violência dele. Mas se você pegar lá desde o primeiro X-Men, aí depois a saga nova, né? E os filmes solos do Wolverine deu mais de 100 mortes já nos braços dele, nas garras dele, cara. Mas a gente nem percebe isso, não sei... De fato, a gente não sente. É, exato. Não sei vocês, eu não sinto. Porque... Não sente por quê? Em vez dele rasgar a pessoa, igual no gibi, com as garras, ele vai lá, dá aquele tipo, como se fosse um murro assim, encosta o punho no peito do cara e solta a garra. Aí do outro lado aparece ela furando a roupa do cara e não sai uma gota de sangue. É, também. Sei lá. Isso é muito broxante. Isso é tipo o desenho animado. É. Ah, desgraçado, vou te matar. E ele, em vez de enfiar as garras no pescoço do cara, agarrava o pescoço do cara com as mãos, assim, ai, brigava. Nossa. Sim, é, exato. Pode crer. Exato. Acho que isso deixa um pouco triste. E vamos ver se isso muda agora nesse próximo filme, né? Vamos ver se a gente vai pra um outro caminho e vamos realmente ver o Wolverine pelo menos arrancando umas cabeças aí, que tal? Olha, eu honestamente acho que isso deva mudar esse cenário aí pro novo filme, até porque... Foi divulgada uma nova imagem hoje, né, quando a gente tá gravando. Essa imagem que foi divulgada mostra um braço decepado segurando uma 12, tá ligado? Então eu acho que deve trazer um novo cenário aí, uma nova perspectiva para os filmes do Wolverine. Ah, isso já é um quê a mais, né, cara? Sim. Decepar. Sim. Arrancar a cabeça, é o mínimo. Não que apenas fique nisso, entendeu? Aí ia ficar só aquele show-off gratuito. Vocês querem violência? Aí joga um balde de sangue na tela, tá ligado? Não, tem que ser moderado, mas condizente com a história. Sim, até mesmo porque... Aí você tocou num ponto, Renan, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos X-Men, e eu diria até do Wolverine, com a Fox no cinema. A história, cara. O que vocês estão esperando da história desse filme? Pra onde vocês acham que vai? Tornado Claw! Cara, eu espero, obviamente, alguns elementos do velho Logan, né? A HQ mais... uma das HQs mais aclamadas do Wolverine, né? Pelo fato dele estar, por si só, já mais velho, né? Por si só, já consta na própria sinopse de que o fator de cura dele já não funciona mais como antes. Então, isso é uma forte referência, né, ao velho Logan. Mas Honestamente, cara, eu acho que eu vou ainda ficar um pouco mais na expectativa, porque eles estão muito presos ao universo do X-Men que eles criaram, mesmo ele não sendo bom, tá ligado? Porque eu tava lendo a sinopse e vejo que ainda assim ela tá bem presa a esse universo, né? E ao meu ver, cara, eu acho que uma forma de, legal de repente salvar essa franquia até agora seria se fosse tipo um reboot, sabe, cara? Como se fosse um filme onde eles pudessem contar uma nova história, entendeu? Mesmo que seja uma nova história de um velho logo. Putz, sei lá, hein, cara. Olha, um reboot realmente eu não acho que eles vão fazer, mas teve aí há uns meses atrás uns rumores que talvez o filme se chamaria Arma X, né? Talvez teria alguma possibilidade, mas acho que é pouco provável. E eu não acho, Fê, que eles vão ficar... Que eles não vão entrar na história do velho Logan por conta deles estarem presos às histórias do universo deles. Eu acho que eles não vão entrar no arco do velho Logan porque eles não conseguiriam fazer uma boa adaptação, uma vez que a gente tem vários personagens que estão com a Marvel, né? Que tá com o pessoal lá que tá com a Disney. Sim. Então, acho bem difícil... Apesar de deixarmos aqui desde já na nossa recomendação Tornado Claw. E também, né, um aviso aí de que a gente vai comentar muita coisa do quadrinho aí do velho Logan, né? Então, se alguém se importar com spoiler, a gente vai falar de tudo aqui, porque é uma excelente recomendação. Sim, mas você falou aí do ponto do Arma X, eles já não vão abordar, creio eu. Cara, porque ele já foi colocado no último X-Men. Eles fizeram uma salada tão inacreditável, colocaram Arma X, ou vários outros arcos socados no mesmo filme. Não, cara, eu acho que vai ser assim, 50% tiro no pé, chance, entendeu? Já começamos com 50% do filme errado, né? Vamos dizer assim, né? Porque assim, pra mim, o que pode salvar nesse filme novo é o quê? A censura ser 18 anos... Ter aquela violência que é esperada pelo Wolverine e ser levemente baseado no velho Logan. Mas assim, já tem coisa diferente, porque nas fotos que vazaram, né, que apareceram do Xavier na cadeira de rodas. Sim, exato, já não é velho Logan, né? É, de uma menina que não tem no velho Logan. Sim, entendeu? Sim. Então pode ser uma coisa, aquela baseada bem de leve, e os caras vão construir em cima disso. Exatamente. Entendeu? É que a menina teria uma assim, pra quem leu o velho Logan, uma menina. A menina, a primeira coisa que me levou a. Como é que eu poderia dizer? A comparar seria a filha dele no velho Logan, né? Porque ele tem uma esposa e dois filhos, uma pequena. Então, quando eu vi a mãozinha, a primeira coisa que eu pensei foi nessa filha pequenininha dele, que ele ama bastante, assim, dá pra ver pelo quadrinho. Mas aí eu entendi que não, que talvez que seja ali uma referência a Arma X, não tenho certeza. Mas assim, se vocês me permitem, eu até peguei aqui um trecho sobre a sinopse, que honestamente me deixou um pouco apreensivo, assim, né? Mas de onde é essa sinopse? É oficial da Fox? Bom, a fonte pelo menos era confiável, tava no Omelete, né? Eu peguei direto do Omelete. Mas deve ser a sinopse deles, né? Deve ser eles dizendo o que eles acreditam que vai ser. Eu não acho que eles publicariam já a sinopse do filme, a Fox mesmo fazendo isso. Mas diga aí. Então, o que eu peguei até agora, vamos dar uma olhada, uma analisada, né? O que eu peguei agora informa que nesse filme aí, o Logan, obviamente, ele vai estar mais velho, e a sua habilidade, né, o seu fator de cura ali já não vai estar mais como antes, já vai estar aquela coisa que se cura com bastante tempo. E a trama supostamente se passaria em 2024, né? Há uns rumores aí de que a limousine que o Logan dirige pra lá e pra cá com o Xavier teria tipo a frente modificada para que ela parecesse mais futurista. Eu dei uma olhada na internet, essa van ela tá com. Ela tem algumas fotos dela, né? O carro tá cheio de tiros, assim, então isso remete à ação do filme. E o final dessa sinopse fala: além de estar mais velho, Logan estaria doente e às vezes seu fator de cura deixa de funcionar por completo. O personagem de Stephen Merchant seria Caliban, que ajuda o Logan a cuidar do professor Xavier, que está debilitado e que sofre com os poderes também mais fracos e que chega até a esquecer do Logan. Então, assim, tem menções do velho Logan, mas tá bem inserido ainda nesse universo do X-Men, né? Então, vamos ver o que, que a gente pode esperar. O que, que eu acho que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer que nem o Fred aqui, vamos por partes. Tornado Claw! Então, cara, sobre a menina, eu acho que ela não é nem a filha do Logan e nem a X-23, caras. E aí, tem uma outra parada que eu lembrei, que é uma história do Wolverine, uma história bem antiga, daquela época que ele era o Caolho. Vocês lembram dessa época dele? Caolho? Exato. Eu cheguei a ler a respeito, aliás, cheguei a saber dessa saga dele, mas não cheguei a acompanhar não, cara. Vamos lá, então deixa eu dar uma passada rápida aqui. Teve uma época que o Wolverine, na linha principal das histórias dele, ele meio que deu uma saída, assim. Tipo, ele queria ficar longe dos X-Men, longe de problema, né? E aí ele vai pra uma ilha chamada Madripoor, e ele vai trabalhar de barman. Só que quando o bicho pega, quando ele tem que resolver algum problema que ele sabe que tem que ser ele que tem que resolver, pra ele não ser o Wolverine, ele assume a identidade de Caolho, cara. Então ele usa um tapa-olho e, tipo, uma roupa, um terno, sacou? Pra fazer as missões. E... tapa-olho e um terno, cara, como assim? E essa foto aí que o Fê comentou, né, que tem a limusine e tal, ele está com um terno, certo, Fernando? Você lembra aí? Aquela foto que ele tá saindo com o Xavier ali, o Patrick Stewart, velhão e tal. E também, nessa história, tem uma menina que é daqueles heróis Quarteto do Futuro, que é como se fossem os heróis infantis, assim, da Marvel. Tem uma menina que ajuda ele a salvar o Xavier, cara. Então eu acho que pode ser que eles vão pra essa linha, porque seria tudo mutante, eles teriam o direito pra trabalhar no filme... E talvez ficaria mais sossegado, sabe? Tipo, sem ter que mexer muito com o velho Logan. Eu acho que o que eles vão usar do velho Logan vai ser a violência. Eu acho que eles vão chegar nisso também. No sentido de violência, cara, no sentido dele estar com os poderes menos apurado, que seria uma, digamos, uma superação dele ser ainda, tipo, o maior assassino do mundo, né? Eu acho que isso é bem isso que eles vão aproveitar também. Sim, sim. Cara, ai, mano, eu não sei. Sim. Eu tô vendo a imagem aqui desse caolho, mano, é muito estranho. Parece um agente secreto, tá ligado? Só que, tipo, só que ele parece um agente secreto B total, tá ligado? É muito bom, mano. É, nossa senhora. E sabe o que é mais engraçado? Como é que ninguém reconhecia ele com esse cabelo, mano? Porque o cabelo não mudava. É, costeleta. Nada a ver, mano. Meu Deus, eu acabei de ver aqui também, que horror. Mas eu acho que é isso. Tornado Claw. Cara, olha... O que eu acho? Que, mano, eu não tô botando fé, sinceramente. Tô ficando desanimado. Você tá com medo, Renan? Não medo, porque assim, o Wolverine é um personagem, pra mim, mais popular dos X-Men. Sim. Entendeu? Uhum. Beleza, vamos fazer um filme fora, é uma bosta. O segundo filme, puta merda, mais ou menos. E parece que, eu não sei, cara, eles estão forçando muito. Eles têm que aproveitar o Hugh Jackman, que já tá ficando velho. O cara teve câncer, não sei o que, só pra meter um último filme, tá ligado? Não que ele também não esteja empolgado. Uhum. Mas, sabe, não tá legal. Pra mim tem que ir pra Marvel logo. Putz, cara, mas aí tá difícil, viu? A Fox não vai largar esse osso, mas nem a pau, cara. É, já vai ter filme solo do Gambit, vão catar esses heróis nada a ver, meio B, pra ficar explorando. Não vai voltar, não vai voltar. É, não volta. Infelizmente. Não volta, não volta. Mas é isso, galera. É duro de pensar nisso. É triste, mas eu acho que o filme vai pra essa linha. Ou então, o filme vai pegar algumas outras coisas também. Porque tem um cara que ele tenta sequestrar o Xavier no quadrinho também. que é o Donald Pierce. Esse cara é o líder de um grupo de vilões lá do X-Men, que chama Os Carniceiros, em português. E eu lembro também que tem uma história desse cara sequestrando o Xavier e o Wolverine indo salvar ele, tá ligado? Pode ser que a gente veja nesse próximo filme um pompurri, tipo vários pedacinhos de várias histórias e os caras fazendo filme. Isso, se isso vai funcionar, putz, provavelmente não. Mas eu tô tipo arquivo X, sabe? Eu quero acreditar. Eu quero. I want to believe. Que venha, né? Apenas. Sim, exato. Olha, tem uma coisa que eu espero que seja infinitamente melhor do que o primeiro filme do Wolverine, que é o CGI das garras dele, que olha, vou falar pra você, no primeiro filme dele o CGI das garras dele é medonho. Sim. Cara, acho que a única coisa que eu vi do primeiro filme, eu tava na faculdade ainda, e o professor tava falando, cara, não sei porquê, ele tinha o filme no computador dele, piratão, a versão que vazou sem o finalizar os efeitos especiais. Aí eu vi nossa, cara, só meu tristeza, Deus. Só tristeza. Eu vi aquilo lá e eu já, nossa, nem pronto eu quero ver esse lixo, pelo amor de Deus. E não vi, cara. Eu me nego, cara. Ai, cara, sei lá. É complicado, cara. Mas vamos ver. Vamos ver. Tomara que seja bom, cara. É o que eu espero. E sabe o que é interessante? Que se você for no Google e você colocar terrible, como pesquisa em imagens, terrible CGI, uma das pesquisas é as garras do Wolverine, assim. E olha que tem um páreo duro aqui, porque, por exemplo, tem o... aquele The Rock lá no, na múmia, né? Sim, e, sim. E, cara, nossa, aquele é triste. Pra Wolverine estar no meio é porque realmente foi muito, muito ruim. São referências. De como não fazer um CGI. Cara, eu acho que o Wolverine, ele tinha que ser... assim, esse é o último filme, beleza, vamos terminar e acabou. Vamos recontar tudo do início, certinho, de uma forma mais eficiente e concisa, entendeu? Putz. Porque ele tem uma puta história de origem. Não sei se vocês leram Origem do Wolverine. Sim, já li, já. Que conta... cara, é sensacional. Devia se basear nisso, passar pela Arma X, entendeu? E dias atuais. Tornado Claw! Sim, eu acho que, já que a gente sempre recomenda algo aqui, né, no programa, a galera tem que... a gente tá não recomendando os filmes, né? E acho que o pessoal tem que pegar essas histórias que a gente tá comentando aqui, que é justamente a Origem, a Arma X e o Velho Logan também, o quadrinho, né? O Velho Logan, o quadrinho é excelente. Quem dera um dia a gente pudesse ver no cinema uma adaptação aí do Velho Logan. Cara, Velho Logan acho que funcionaria perfeitamente pra uma série. Porque ele é uma road trip, sim, né, sim, cara? Sim. Ia dar muito certo. E se eles conseguissem ser muito, muito fiel, eles iam agradar muitos fãs, porque é uma história sensacional. Poderia dizer que é uma das melhores da Marvel que eu já li, cara. Concordo, Fê. E pra mim, é da mesma dupla aí do Guerra Civil, né, do Mark Miller e o Stephen McNiven. E cara, eu curto muito mais o Velho Logan do que o Guerra Civil, cara. Quadrinho, né? Eu acho bem melhor também. Sim, eu tô acompanhando o Guerra Civil agora, né? Porque eu, honestamente, eu não tinha lido muita coisa antes de assistir o filme, então eu tô acompanhando agora, né? E nossa, o Velho Logan ainda assim é bem melhor. Nossa, cara, vamos só fazer aqui breves comentários do porquê que o pessoal tem que acompanhar o Velho Logan, tá? Vamos cada um, então, deixar um porquê, pode ser? Fechou. Demorou. Tornado Claw! Na minha opinião, você tem que ler, cara, o Velho Logan. A galera que tá ouvindo a gente tem que ler o Velho Logan, porque é a melhor história pra imaginar um futuro dos vilões ou de heróis, sabe? Eu acho fantástico o jeito que eles abordam o final dos heróis e o final dos vilões também. Cara, tem aquela parte, né, porque exatamente como o Renan comentou, ele é um road trip, né, é partir do ponto A ao ponto B, então ele lembra um pouco aí o Mad Max, lembra um pouco também aquele clássico do Clint Eastwood, Os Imperdoáveis, né? O cara tem que chegar de um ponto ao outro. E eu pirei a primeira vez que eu li, quando eles estão chegando na cidade, que eles passam pelo o que era aí o cadáver do Homem-Formiga gigante, cara. Sim. Que cadáver. Cara, é incrível, achei cara. Achei que você ia falar Cardarso. Ah, engraçado. É muito bom, cara. É muito bom. Então, tipo, o jeito que o Mark Miller ele aborda os heróis morrendo, os vilões tomando rumos diferentes. Putz, é muito bom. A galera tem que ler muito esse quadrinho, cara. É muito bom. O Logan é demais. Manda tu aí, ô Mr. Renan. Tornado Claw! Cara, Velho Logan, por que eu gosto? Eu gosto de histórias fechadas. Então, o que ele pega? Essa periodicidade do quadrinhos, né? Que a gente sempre vai ter desde o início até o fim do planeta. A gente tem que ficar inventando histórias. Sim. Eu gosto quando foge, vira aquela linha B ou linha C. E, tipo, conta coisas completamente malucas. Tipo, o que você falou, o esqueleto do Homem-Formiga fala gigante. Fala aí, fala cadáver aí. Cadáver, mano. Cadáver, mano. Aí, o martelo do Thor, que o pessoal fica orando pra ele. Eu vi você escapando do cadáver aí, cara. Ih, mano, o cara fica na tua aí. Então. Aí, tipo, o Gavião Arqueiro cego. Tipo assim, são situações. Sim, muito malucas. Muito bom. Dos heróis que você já conhece, entendeu? Tipo, quem é esse? Puta, é filho de tal, é neto de não sei quem. E, ou ele morreu, ou ele virou vilão. Não, ele virou herói. Puta, cara, é muito da hora. Isso que eu gosto em quadrinhos. História fechada. Maneiro. Cara, é por isso que eu recomendo. Tornado Claw! Bom, eu recomendaria por uma questão muito interessante. Assim, por muito tempo, você vai ficar, você aí que, tipo, ainda vai ler, vai começar a acompanhar e vai ver que o simplesmente Wolverine, que é o maior assassino do mundo, como ele era conhecido, não é mais aquilo, né? E ele faz uma promessa de não pôr mais as garras para fora. E no desenvolver da história, quando você descobre o que levou ele a fazer essa promessa, você vai se pôr no lugar dele também. Talvez como personagem você faria a mesma promessa, porque é um motivo muito bom. Sim, total, total. Não sei, a gente comenta aqui ou não o que aconteceu? Não. Esse é um dos ápices, é spoiler master esse daí, mano. Ah, cara, eu tô com vontade, hein? Sim, falar o final é zoeira, cara, né? Cara, mas é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Beleza, mas então me deixe falar uma parada aqui, que é um spoiler também, mas eu acho que não tem esse mesmo peso que esse que você comentou, Fê. Mas eu acho fantástico também o final, cara, contra o Hulk, cara. Sim. É surpreendente. Bom, é o Wolverine, né, cara? Tinha que ser um personagem à altura pra poder enfrentar ele, convenhamos, né? Exato. E não sei se vocês sabem, mas a primeira aparição do Wolverine é contra o Hulk, cara. No HQ do Hulk. Exato. É, eu li a respeito essa semana. É, então tem toda essa dualidade e autorreferência, né? Putz, é muito legal, cara. Sim, aí me faz querer jogar uma pergunta aí no ar. A partir do momento que acabar esse filme, que for lançado esse filme, mesmo que ele tenha todo o sucesso, etc., o Hugh Jackman já deixou claro que ele não vai mais atuar como Wolverine. Pra mim, os motivos dele são muito bem claros e compreensíveis, até porque ele é um cara que já tá mais velho e o treinamento que exige pra ele se tornar o Wolverine é muito complicado, ele mesmo já falou isso. E aí me faz querer jogar essa pergunta no ar aí. Quem vocês acham que seria capaz ou apto ou levaria bem como substituiu o Wolverine no cinema? Renan, quem que você acha? Olha, cara, não faço a mínima ideia. Porque assim, pra mim o que tá na mão da Fox, velho, vai dar bosta. Eu já fico desanimado, né? Eu não quero nem tentar, tá ligado? Eu sinceramente, eu acho que a gente tinha que ficar uns 10 anos sem ver nenhum Wolverine, cara. Eu também. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente tinha que ficar muito tempo sem ver Wolverine, sem ver nenhum outro ator, pra gente não ter o problema que a gente tem com o Peter Parker e com o Homem-Aranha, tá ligado? Sim, sim. A gente tem um intervalo... O que não vai acontecer, né, cara? Porque os caras vão explorar até dizer chega. É, eu sei, mas... Por exemplo, cara, eu curti muito aí, né, o novo Peter Parker, o Tom Holland, achei muito bom. E, vamos ver o filme dele mesmo, que vem ano que vem também, inclusive, né? Mas eu acho que ele vai ser o melhor dos três Peter Parkers. Mas eu acho muito ruim a gente ter um intervalo de tempo aí de tipo, sei lá, mais ou menos 15 anos ou um pouco menos, três atores fazendo o mesmo personagem, sabe? Eu acho que isso fica um pouco ruim pros dias atuais, né? Então a gente tinha que dar uma descansada, deixa pra lá o Wolverine, o cara sumiu, continua a Fox fazendo as tranqueiras deles lá, os lixão deles, e daqui uns 10 anos, vamos fazer isso que o Renan comentou, né? Eu sei que tem um pessoal da Fox ouvindo a gente aí, ó, pega a ideia do Renan, vamos contar tudo desde o começo, mas do jeitinho certo, devagarzinho, que aí sim acho que tem futuro, porque se não, cara... sinceramente, hoje não teria um ator pra fazer o Wolverine, na minha opinião, Fernando. Você pensa em alguém, cara? Cara, eu tenho, assim, eu divido a opinião do Renan. Realmente, na Fox, dependendo do que tiver na mão da Fox, eu realmente tenho medo. Mas, se eu tivesse que imaginar um cara que seria foda pro papel, eu pensaria no Tom Holland, que hoje tem um grande destaque, é um puta ator do cara. Quem? Não, você quis dizer o Tom Hardy, não foi? Tom Hardy. Tom Holland. Ah, nossa. Tá, Tom Holland é o Peter Parker, pô. É o Peter Parker, mas que não. É Tom... Tom Hardy. O moleque é mó frango, mano. Ai, cara. Tão difícil, é velho. É o Spider-Verine. Tom Durinho. Então, cara, eu já discordo de você, Hardy, cara. Né? Eu discordo de você. Eu acho o Tom Hardy um excelente ator. Gosto muito dele como ator. Mas eu acho que ele não faria um bom Wolverine, não, cara. Eu acho que ele mandaria bem, cara. Sei lá. Cara, eu acho que não, porque o Tom Hardy não sabe fazer cena de ação expressiva. Ele é um excelente ator, mas sempre que você tem que ter uma cena de ação com ele pra valer, ele não faria aquela cara de fera, sabe? Aquela cara voraz que o Wolverine precisa ter, entendeu? Você consegue imaginar o Tom Hardy naquela cena do tanque do primeiro Wolverine lá, Origins? Não, não tem como, cara. Ele não ia conseguir fazer aquilo. Cara, puta, sei lá, eu consigo ver. Ele é tão versátil. Eu acho ele muito versátil, mano. Não, cara. Tornado Claw. Agora eu tô ouvindo vocês e tô pensando aqui numa parada. Vocês aí falando... Não que eu esteja elogiando a Fox, tá? Mas vocês disseram que, putz, na mão da Fox, certamente vai ser ruim. Mas olha aí, cara, a Fox teve o Deadpool e não foi ruim, cara. Não. Ah, mas, cara, foi também depois de muita insistência do ator, que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço, cara. Ryan Reynolds. Isso, Ryan, né? Reynolds. De muita insistência, de alguns projetos ruins do Deadpool, lá no primeiro Wolverine. É tipo, ah... É a última cartada, então, nessa porra. Dá uns R$2.000 aqui pra esse corno que ele vai fazer o filme. Fizeram e foi, cara. Porque senão ia ser uma má bosta. Entendi. Então talvez o que precise é alguém encher o saco da Fox até eles largarem de mão e só dar o dinheiro pra alguém fazer, né? Tinha que ser alguma coisa assim, né? Sim, tem que ter um botãozinho de foda-se lá. Foda-se, dá o dinheiro, pronto. O cara vai se virar. Tinha que ter um pouco mais de liberdade de criação, assim, né, cara? Eu acho que eles se limitam. Eu sinto muito influência de empresários, assim, nesse tipo de filme que eles lançam, né? Tipo, tem que ter isso, tem que ter assado, não sei o que lá. E aí acaba. Ô, cara, eu vou te dizer que o Wolverine não tem, não, hein, Fernando? O Wolverine não tem tela, não, cara. Isso é bem diferente do que rola lá na Warner, que tem sim. Na Warner, cara, é filme. O filme é dos executivos. Mas na Fox, cara, os filmes são dos diretores, cara. Cara, aquelas... Tanto é que o Hugh Jackman, só pra concluir, ele teve fortíssima influência no Wolverine Imortal que não morre no final. Ele falou que queria... ele falou que queria o filme do Wolverine que se passasse ali naquele arco dele no Japão, e os caras foram lá e fizeram, cara. Então, eu acho que o problema da Fox não é... criação não, cara. Eu acho que eles não sufocam a galera que tá produzindo o filme, não. Eu acho que é a galera que faz o filme que não sabe fazer direito. Não sei não, hein, cara. Então, por exemplo, eu vejo algumas cenas como aquela dele fazendo aquela curva com a moto ao qual ele finca as garras no chão e aí depois aquela cena que ele pula no helicóptero e a cena que ele risca a garra dele no chão e aí faz um... tipo, tem um rastro de combustível e aí quando ele risca a garra no chão faz tipo uma faísca que explode e ele sai andando tipo Power Ranger, assim, sabe? Que ele sai andando e as coisas explodem ao fundo. Eu acho muito cara de não é, falando, mas não é, cara. Não é. É cara de produtor, ô Thiago. Para de ser cuzão, mano. Fala que não tem é, sim, não é, mano. Não é. Não é, mano. Eu discordo de vocês. Acho que discorda. Não. Discorda. Ah, então o Quarteto Fantástico. O filme tava na metade. Os caras meteu o pé na bunda do diretor. É mas aí é filmou outra de qualquer jeito o resto é lá, parada, mano. É outra acho parada. Que não. É estagiário. Não é Fox. Não, cara. Não é Fox. Mas exatamente. Você mesmo já disse. O que rolou lá é que mandaram o cara embora, sacou? Falaram pro cara, não, mano, não, a gente não quer o seu filme, que até ia ser um filme bom, mas a gente vai fazer um outro filme. E aí, beleza, e aí eu concordo. E cagaram tudo. Eu concordo que lá os produtores cagaram o filme. Mas, cara, nos filmes do Wolverine eu não vejo isso. Cara, o produtor, ele tá ali pra controlar o diretor pra fazer o filme vender, mano. Sim. Tem que ter cena romântica, tem que ter ação, tem que ter explosão. Tem que ter aquele cliffhanger. Sim, e um bom diretor sabe colocar isso no filme sem agredir o filme. Tá ligado? Dá pra fazer isso. Ah, vai ser uma bosta, é isso aí, mano. eu acho que a gente tá com o primeiro episódio aí, talvez, de não recomendações, né, cara? Então, mais fácil a galera que estiver ouvindo aí ler os quadrinhos e seja mais feliz, cara. Isso aí, galera. Vamos pros quadrinhos que lá que tá a fonte. Velho Logan, começando pelo Velho Logan, porque, como o Renan comentou, historinha fechada, sucesso, 8 episódios, né, galera? Dá pra ler tranquilo. Sim, sim. Só falando, hoje em dia não tá na banca o Velho Logan. Você pode adquirir de duas formas. Mercado Livre. Ou... Tem essa coleção da Salvati, da capa preta, se eu não me engano, tem o Velho Logan. Tem, mas tem aí sim, você vai ter sim. Que dar uma. Vai ter que dar uma garimpada nas bancas ou sebos. Sim. Fora isso, é leitura online, né? Tem sim, que foi lá que eu li. Ah, tem? Ah, beleza. Então dá pra achar ainda. Sim, da hora, legal. Bom, acho que então a nossa previsão pro filme do X-Men, aí do X-Men não, do Wolverine. É que vai ser uma bosta, né? Já tá fadado aí. E sei lá, né? Vamos ver, cara. Vamos ver o que o março de 2017 nos reserva com esse filme. Sim, eu vou ver. Vou ver outro filme em vez dele, cara. Já tô até prevendo. Maluco preconceituoso da porra. Muito bom. Tornado Claw! Cata os filmes, vamos lá. Você cata o filme. É. Todos que a Fox fez. Joga no Excel e mete um gráfico. O bagulho vai furar o monitor lá pra baixo, cara. A seta vai tipo cutucar tua coxa, assim, né? Ai, você faz o gráfico, coloca lá o gráfico bonitinho e tal. Aí na hora que você inserir os filmes da Fox, o Excel vai parar de responder, tá ligado? Vai fechar e desligar sozinho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Pô, galera, muito bom. Legal deixar claro aqui, galera, que a gente não é hater da Fox, cara. A gente só é fã do universo que eles abordam e que a gente espera por coisas melhores, entendeu? Sim, exatamente, cara. Eu, pelo contrário, eu acho que a Fox tem vários filmes bons Mas, né, falando de super-herói, eles não acertaram, cara. Com exceção de um filme ou outro, eles não acertaram. Bem feliz mesmo. Assim, é X-Men 1, X-Men 2 e... deixa eu ver. Aquele do... Deadpool, o... Caralho, velho, esqueci o nome do filme. Dia do Futuro Esquecido, como é que é? Puts, não, não, Primeira cara, Classe. O Primeira Classe, aí sim. O segundo sim, do, dessa segunda... É bom, nossa, esse segundo dessa segunda linha é bom. O Dias de Futuro, Dias do Futuro Esquecido, Esquecido é mais ou menos. Ele é bom, mas é... já o terceiro. É bem mais ou menos aí, cara. Entendeu? É isso. Você bota no Excel, cara, já te joga a verdade. Nem dá pra insistir muito. Eu quero filme bom, tá ligado? Eu não quero ver filme ruim. Não quero que sejam feitos filmes ruins. Mas os caras forçam a barra, cara. eu gostei, assim, do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, no sentido de que eles conseguiram salvar uma boa parte da cagada que foi feita no X-Men 3. Isso eu gostei. E agora, assim, vocês estavam comentando, só pegando um gancho, né? Vocês estavam falando do Quarteto Fantástico, o reboot. O Quarteto Fantástico, pra mim, ele foi um filme em que o empresário falou o seguinte: a gente tinha que fazer um Quarteto Fantástico, mas o Coisa, ele tinha que ser muito mais enorme, tinha que ser em CGI, porque a galera, os jovens de hoje, gostam de CGI. Foi tipo isso, essa a ideia do cara. E aí virou isso. Caramba, meu nome. É isso aí, é isso aí. Beleza, né? Tornado Claw! Muito bom, amigos. Eu queria agora fazer um agradecimento, hein? Queria agradecer todo mundo aí que tá ouvindo a gente, que foi lá na página do Facebook, deu aquela curtida na página, tá compartilhando aí os episódios. Galera, obrigado, hein? Esse pessoal que a gente tá juntando aí tá demais, hein? Renan, Fernando. Nossa, com certeza. Só tem que agradecer essa galera. Sim, sim. Cara, agradecendo todo mundo, pelo menos tem gente que comenta no blog. Não mandaram e-mail ainda pra gente, tem um e-mail, pessoal, se quiser. Pô, cara, a caixa do e-mail tá vazia, tá tristona lá, vamos mandar e-mail, velho. Dicas, sugestões, tudo, é só mandar pra gente, beleza? E no Facebook, obviamente. Exato, exatamente. Temos muito a agradecer aí, a gente teve uma perspectiva de crescimento maior, acho que do que nós todos esperávamos. Muito obrigado a todos, a gente espera pelo feedback de vocês, é muito importante saber o que vocês gostam, o que não gostam, o que a gente precisa melhorar para que a gente possa se divertir todo mundo junto em relação a esses casts que a gente faz. Exatamente. Renan, se o pessoal quisesse acessar o nosso blog para comentar lá, qual o endereço que eles têm que acessar? checklistpodcast.blogspot.com.br. Exatamente. Fernando, qual que é a nossa página no Facebook? Checklist Podcast. Exatamente. Não tem dificuldade nenhuma, né, pessoal? Só acessar lá, deem os feedbacks. Galera, mais uma vez, obrigado por cada curtida, por cada compartilhamento lá no Facebook. É importante aí, a nossa intenção é de alcançar mais pessoas com nossas recomendações. Continuar entregando para vocês aqui um momento de diversão, né? Um cast que a gente consegue discutir aqui. O Fernando e o Renan têm boas opiniões também. O único problema deles é que eu que tô certo. Mas é isso aí, né? Aham, tá. Vai sonhando. Isso aí, cara. acho que a ideia é a gente poder tirar um pouco, né, galera, dessa ideia de que apenas... o que a gente acha é o que tá certo. É bom a gente ouvir opiniões diferentes. Claro que sempre baseado em alguma coisa, né? Não vamos só chegar e soltar opinião sem nunca nem ter parado pra pensar no assunto. Mas a ideia é a gente entregar um cast que a gente consegue discutir, dar risada e, né, passar bons momentos juntos. Belezinha. Beleza então, amigos? Galera, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Obrigado pelo momento junto aí. Obrigado por ouvir e compartilhar o cast. E até o próximo episódio. Falou, galera. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Yeah. Nossa, eu não entendi. Muito bom. Não entendi o que você falou. Eu entendi o que ele falou. Fala de novo. Nossa, mano, tá muito louco, velho. Que isso? O Fernando, repete aí que ele não entendeu. Não, mano. Eu disse que você é mó preconceituosão da porra, mano. Pô, dá uma chance, pô. Não, cara. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Olha a estatística. Preconceitosão. Mais uma vez, obrigado pela compartilha, pelo compartilhação. Eita, compartilhamento? Aí, mano. E agora? Faz de novo. Não sei, cara. Compartilhamento, mano. Eu não sei. Compartilhamento? Compartilhamento, pô. Fernando, mais uma vez, obrigado por tirar a boia aí. Obrigado por sair da praia e vir gravar com a gente, valeu. Que isso, cara, estamos sempre aí. E foi muito legal falar de Wolverine, mano. Bem legal. Por mais que seja sempre. Estamos sempre aí com Tom Holland. Mas... O Fernando tomou a pílula do Mussum. Estamos sempre saindo. Cassius. Depois você pega esse. O que é isso, cara? O que você tá falando? Você aí que não sabe falar português direito, fala pro companheiro. Cara, você esqueceu, cara. Você esqueceu que a mágica da edição transforma as coisas sempre a favor de quem edita. É, mas eu tenho a gravação aqui, palhaço. Você tem a sua gravação, não a minha. Isso é verdade, que eu prefiro. Ai, muito bom. Renan, cara, obrigado por esse tempo pra gente aí. Renan que tava meio cansado aí no começo do cast, mas aí, ó, foi tranquilo o papo, você nem deu pra sentir que você tava cansado, cara. Ah, cara, eu tô sempre cansado, porque é default. Por padrão, mas beleza. É isso aí, cara, vamos sempre discutir uns assuntinhos... Nossa, nada a ver o que eu acabei de falar. Mano, você fica falando essa porra, eu e aí, agradecimento, não sei o que. Mano, tá todo mundo fazendo essa porra aqui, cara. Convidado, mano. É nós que faz todo o bagulho aqui, mano. Então, beleza. Então, acho que... No próximo cast, cara, ai, eu não vou mais agradecer vocês, não, mano. Sempre dá ruim, cara. É isso aí, vamos lá, semana que vem, beleza, não sei o que lá. Fala assim, já era. Não, beleza. Não, ele... Ele agradece porque ele quer sempre ter algum conteúdo pro bastidor, esse cuzão, cara. Não, pô, lógico que não. É porque, mano, eu tô agradecendo vocês, é só isso, cara. Entendi. Só isso, é simples assim. Mas beleza. Entendi. Agora, sabe o que não tá indo nada bem? Diga aí. Nossa, lá vem. Os caras já se preparam aí, né? Já se arruma na carteira aí. O que não tá indo... O que não tá indo nada bem. Nem eu tô acreditando que eu tô fazendo isso, cara. Essa ponte, sem caraca, tá indo... O maluco nem conta piada e tá rindo, velho. Conta isso aí logo. É que foi muito tosco, cara. Desculpa aí.